está chegando aqui neste lugar. Homem dos milagres que vai maravilhas hoje operar. Suas mãos estão cheias de unção. Sua voz está soando como um trovão, mandando embora toda a enfermidade. Está fazendo a grande operação. Começou a agir agora aqui, fazendo o surdo ouvir minha voz. Se o coração estava quase parando, com suas mãos faz bater veloz. Você vai ver um paralítico sair saltando, e o que era mudo a Deus glorificando. Desenganado para os médicos, agora recebendo alta do Senhor. Já está agindo o homem dos milagres neste lugar. A enfermidade não resiste ao poder de Jeová, porque sua ordem todo inferno tem que obedecer. É poderoso, nunca é entrar na guerra pra vencer. Deus manda um óleo e derrama agora em suas mãos. Ele mistura com seu sangue e fica por unção. Está tocando a enfermidade, posso ver sair. Este é o homem dos milagres, poderoso Jesus Cristo está aqui. Estava morto há 4 dias, mas Jesus chamou a Lázaro e ele ressuscitou. Então falou com autoridade para o cego de Jericó ver, que a tua fé te salvou, e logo ele enxergou. Já está agindo o homem dos milagres neste lugar. A enfermidade não resiste ao poder de Jeová, porque sua ordem todo inferno tem que obedecer. É poderoso, nunca é entrar na guerra pra vencer. Deus manda um óleo e derrama agora em suas mãos. Ele mistura com seu sangue e fica por unção. Está tocando a enfermidade, posso ver sair. Este é o homem dos milagres, poderoso Jesus Cristo está aqui. Está aqui. Já está agindo o homem dos milagres neste lugar. A enfermidade não resiste ao poder de Jeová, porque sua ordem todo inferno tem que obedecer. É poderoso, nunca erra, entrar na guerra pra vencer. Ele mistura com seu sangue e fica por unção. Está tocando a enfermidade, posso ver sair. Este é o homem dos milagres, poderoso Jesus Cristo está.